Estuda um pouquinho sobre astrologia, você vai gostar. Bom, eu acredito. Assim são as pessoas. Eu acredito. Roda dos zodíacos, mapas astrais, Sol em Áries, cosmos e sinais, fenda no concreto, torre do pensar, profano o calendário, pesares pesar, um novo fôlego, uma ideia de chance, entre a luz intermitente, a realidade alcance, escritores do cio, famintos canibais, do outro lado do papel, logo somos iguais, vigoroso e fluente, eu ardia sem pudor, enquanto erupções nasciam e morriam de calor, desse feito veloz, assim me sendo briso, inauguro outra folha, outro verso preciso, formigue que ele brisa, vaga no arame farpado, a leveza do ser, pra uns é um fardo pesado, eu sou meu silêncio, tranquilo e discreto, cigarro anti-tédio, ilusão do objeto. Toda edição manipula, na calma vide a bula. Não mosca que não é mula, é a razão que regula. Meu corpo e esboço, um corte exposto, tripudiava em mim. Um desejo sem rosto, alimentava e traía. Pânico e estranheza, estimula e provoca. Bem mais que a beleza, minha febril distopia. Perdoe a sinceridade, possuído pela pressa poética da cidade. Afrouxamento geral, o caráter das multidões. Mentira e política, sondo as vocações. Arrebatamento e fuga, na mente já não habita. A vizinhança de Cristo, outra manhã ressuscita. Surto de realidade, pêndulo e areia. Triste a se transformar, no que se mais odeia. No espelho das águas, como por encanto. Corpo celeste, riso narciso e pranto. Tarde persuasiva, a inspiração prolifera. Arremessei e deixei em algum canto a quimera. Histérico sobressalto, fantasma particular. Zombava de mim, apenas com um olhar. Enfrento o mundo real, pretinho, notável, notório. Tempos velozes, de sonhos provisórios. Leva um tempo, mas tudo um dia fica engraçado. Mau hábito destrói o que fica parado. Mistura de suores, farrapos e esplendores. No capinafo e silêncio, confundi meus senhores. Aroma de livro velho, selos, pergaminhos. Um corre, uma meta, atalhos e caminhos. Isento de mágoa, mas passivo de falhas. Afirmação do destino, há rimos e muralhas. Existem saídas, trechos, odisseias. O que transcende uma ideia, gera uma nova ideia. Saturado tem hora, mó cara zoada. Vagamente diferente da selfie tirada. O que havia infligido não impede de seguir. Teu paradeiro, teu antes, teu retrato no aqui. Meu céu desbotado, cinzento e ferido. Meu suor demarcava o trópico invertido. Mãos no bolso da calça, observo meus pares. Bolado a milhão, loucuras e avatares. Figurado retorno, pivete maravilhado. Livre embaixo do braço, livre bem humorado. Outro canto e jardim, fruto amadurecido. Transmite a todos que ainda não foi vencido. Prezado irmão, me permita lembrar. Não há nada que ponha tudo em seu lugar. Que haja força e luta, aqui deixa escrito. Onde termina e começa o combate infinito. Teu brilho interior não necessita de escuro. Não agir é frustrar e desmantelar o futuro. Improvisar é estudar, lutar, buscar e fazer. A glória dos seus feitos, será o saber. Ligeiro e atento, sempre pronto pro bang. Gigantesco querer, feito robô de uma gangue. Assim são as pessoas, assim deixa escrito. Pequenas partes juntas, num combate finito. Você vê que o universo tá se movimentando a todo momento, né? Uma hora o sol tá no signo, outra hora ele tá em outro. Uma hora a lua tá no signo, a lua tá em outro. Se você puder, faz seu mapa, mano. Seu mapa te encaixa o ano inteiro, tá ligado?